Na minha 200, Palácio 26, livre à direita, desce o Fox Trot. Me chame 121 no cima 9. Já. Afirma, estabilizado e visual. No 162, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vértice 120 graus 049. Livre pouso, pistola 0, gol no 162. Papá, uniforme, máquina uniforme, decolada 127, chame controle de Salvador, 120, décima 8. 1208, uniforme. Controle de Salvador, meu cordial, bom dia, esse é o papá, uniforme, máquina uniforme. Uniforme, nosso uniforme, contato radar do colagem 1, tem um eixo sobre colagem até 3 mil pés. Após curva esquerda na proa de Monmouth, estuda para o nível 250. Afirmativo, mantendo o eixo de decolagem até 3 mil pés. Após esquerda, proa de Monmouth, sobe a 250, uniforme, microfone. Com o Anzira na instância, aderece o código. Aderece o código, do Anzira na instância. Contato Alfa Charlie Mike, nós temos 4 horas mais 40 minutos de autonomia e 07 pessoas a bordo. Quero fechar a bordo, copiado. Alfa Charlie Mike, chama no ponto de espera da Papá. Aqui fala o ponto de espera da Papá. O alternado será Salvador. Confirma, alternado? Salvador. Quente. SAM 3191, autorizado, alinhar e manter pistola 0. Alinhar e manter pistola 0, SAM 3191. Charlie Mike autorizado, ingresso pista no 7, chame pronto para decolagem. Táxi esquerda via pista. Autorizado, ingresso pista no 7, chame pronto para decolagem. Voo 962, fala 129, livrando a direita na Foxtrot, chame 121 na decimal 9. Direita na Foxtrot, fala 129, voo 962. O 1962, a sua identificação dessa via da Mediana para o nível de voo 050. Voo 1094, call the center, frequency 126.85, backup 125.45. Um 1962 e 4. check, mantenha a posição, aguarde para a decolagem. Mantenha a posição, check. T3740, complete a final e chame TG1 ou no 8 decimal 95. Agora, bom dia, 3740. Controle Salvador, 131-991, passando ao 1307, bom dia. T3191, contato radar do colagem, turma aviação, rumo para o nível 340. Após 2.000 pés, direto Lima. Após 2.000 pés, direto Lima, nação Luana, tá 3.991. Mantém ponto de espera. Mantém 4207. Salvador, está 3740, bom dia. Bom dia, está 3740, braço do estado, ponto autorizado, pistola 0, ventana 50 graus, 089. Liga por hoje, está 3740. Azul 4207, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Alinhar e manter pista na zero, azul 4207. Puxar o mic, decolagem autorizada, pista no 7, vento 100 graus, zona 39. Vai descendo a decolagem na 7, o Alfa Tchau. 3740, sala 36, livre à minha direita, taxa e eco, chame 121, decimal 9. Eco, chame 129, graças a 3740. Bruno 962, cancelado o estrito em etapa 2 para 4.000 pés, ajuste no 08. Sushane Mike, decolador 37, chame agora o controle salvador 120, deixe na 8. 208, obrigado, bom dia. Control, good morning, Papa, Papa, Papa, Charlie Mike, you have one now, 31,000 feet. Papa, Papa, Charlie Mike, you have a contact to the departure, complex level 208, and now fly direct to Coral. Ah, okay, right then to fly direct to Coral position, and climb to flight level 200. Uniforme Mike, uniforme, chame Recife, frequência 1,2,6, decimal 8,5, secundária 1,2,5, decimal 4,5. 6,8,5,2,5,4,5, o uniforme mais uniforme. 207, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 0, 0 graus ou no 0,9. Autorizada, decolagem, pista no 0, azul 4,207. A 8, secundária 128, decimal 35. 238, 28, 35, até 31, 91, 94. Controle Salvador 1-2-0-8. Controle Salvador 2-0-8, azul 4-2-0-7, boa. Boa. Controle Salvador, bom dia, azul 4-2-0-7, mantendo o preço de decolagem 2.100. Azul 4-2-0-7, contato radar na decolagem, mantém o eixo até 4.100, após cruzar direita na prendida, estuda para nível 3-4-0. Em frente até 4.000, após direita, Leda, subindo para 340, azul 4207. 0, going 1962. Roma 962, copilote opcional e chame o seu responsável 118, decimal 95. 295. Oi, Salvador, boa tarde, João 962, sinal da 10, visual. 62, continue a aproximação, mais de autorização de pouso. Oi, aguardo, João 062. Já 01, acionamento a critério, chama o transfero da PUC. 62 avistado, pouso autorizado, destino 0, vento 1-0, 0 graus, 1-0, 9. Livre pouso, 1-0, 9, 10. Romeu, Vitor, até a próxima. Sobre a Serra Ilha Coelho, Vitor, até a Ilha Coelho, Vitor, Sobre a Serra Ilha Coelho, Romeu, 44, 3 horas de autonomia, autorizado, vai ser a Rota do Abacaxi, modelo 500, locado 0115, Vitor, até a Gente, o Vitor, até a Ilha Coelho, autorizado, se prevê, reporte na Rota do Abacaxi. Reporte na Rota do Abacaxi, Delta. Chame Recife, frequência 123.8, alternando 28.35. 123.8, alterna 28.35, azul 4207, bom dia. Fala 48, libera a direita, taxi aí, Foxtrot, chame 122, decimal 9. Um táxi autorizado, chame no ponto de espera da hotel. Tá barato, ponto de espera da hotel, altura 25. Solo meu golfe, decolagem por conta de risco da Inimar, chame fora do solo, não atrasa para passar no setor. Até o meu Golf, cruze a final da 0 sobre a vertical da pista no teste 35, reporte dobrando o eixo na final. Vai cruzar no eixo 1735, vai apontar a pausa do cruzamento até o meu Golf. Oi, Salvador, bom dia, 1556, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 080 graus 099. Já 01 não mantém a posição. Meu Golf autorizado sobre o voo Bairro da Paz na minha escuta. Permanente. Autorizado Bairro da Paz na sua escuta, já cruzou o estão no 0 até o meu. Gente. Firmo, já está autorizado. A linha de colar, vento 090 graus 089. É Charlie Mike? Sim, Charlie Charlie Mike chama Centro Recife, frequência 123 decimal 8, alterna 128 decimal 35. Chame o Centro Recife, frequência 123, decimal 8, secundária 128, decimal 35. Muito bom dia, 3436, transfere cruzando 180. 3436, chame a identificação dessa via da Mediano para o nível de 050. 050, Mediano, 3436. Uno 556, decolado ao 55, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 120, vamos contar Salvador, 556, bom dia. Salvador, boa tarde, vamos 556, São Uno, cruzando 1.600. Uno 556, contato radar do código da via São Uno, para o nível de voo 360. Vem para o Rio 30, agora começando o Salvador, o Vitor está próximo o Tuaçu, da vez para a paralela, só autorizado. Voltei sobre o próximo parte de posições. Sim, Vitor Hotel Delta, atente ao Robson 44, então o meu Golfo, mantendo 110 próximo ao mesmo local, ali no bairro da Paz. Coordenem agora na frequência da torre, 118.95. 118.95, visual com o meu 44, Vitor Hotel Delta. Muito bom dia, Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Romeu Vitor Hotel Delta, corre. Passou o Pituaçu, senhorita. Para sobrevoo, próximo ao parque de exposições, mantendo 500 pés de aéreo na sua escuta permanente. Gente, o Vitor Hotel Delta está visual com o Romeu 44, para frente, pelo sonho do viário, se mantendo 500 pés. Afirmativo, já visual com o mesmo, Vitor Hotel Delta. Chame iniciando o sobrevoo no caixa de posições. Para iniciar o sobrevoo, Delta. Tower, 3885, holding short 10, ready. 3895, clear to line up to Mentex, runway 10. Line up and wait, runway 10, down 3895. Carajá 01, decolada 58, chame o controle Salvador, 120, décima 8. Controle 108, cara. Carajá 01, contato radar na decolagem, escuta via Santa Conde para o nível de voo 090. SAP via Conde para o nível 090, Carajá 01. Oscar Sobrevão, Luiz Alves 44, Vitor Hotel Delta. Gente, Vitor Hotel Delta, Hotel Romeu Golfo, confirmando o visual, como tá tudo? Tá, visual também. Comandante, o Vitor Hotel Delta abandona o local de sobrevoo, vai compro a seu litoral sul, mantendo 500 pés. Sim, se chame no litoral sul, o Vitor Hotel Delta. Litoral sul, Delta. Meu Golfo abandone o local de sobrevoo, tráfego já 8 milhas para a cabeceira, então já tá. Seguirá com pro sul ou norte? Vai com pro sul, até o meu Golfo. Sente, siga para a linha do litoral sul, mantenha na linha do litoral sul e aguarde novas instruções, até o meu Golfo. Ok, vai aguardar instruções, até o meu Golfo. Canta Delta, confirme o novo local e novas instruções? Vai manter fora da base e da baixa velocidade. Gente, aguarde transferência. Aguarda, Delta. Avistado, formações de tráfego à sua direita, dois helicópteros mantendo 510, Robson, tipo Robson 44, sem interferência, pouso autorizado, pistola 0, ventona 20 graus, 059. Sente, pouso, autorizado o cruzamento 1-0, já pode cruzar 2. Fala zona 2, vira à direita, tá frio, é chame 1, número 2, 1, 2, 9. Eco, 2, 1, 9, tá, 3, 4. Até o meu gol, chame o controle, chame 1, 2, 0, 2, 1, 8. Chame o controle, até o meu gol. O chame 6, 2, 1, 3, boa tarde, autorizado a olhar e manter pista no 0. Até o meu gol, controle. Cruzando o eixo 1 no 0 agora, o problema vai pirajar. Pirajar, até o meu gol, transcurso do controle que é pirajar. Então a missa não é sobrevoo naquele setor. Mará, iniciando sobrevoo, no seu escuta permanente. Torinja Juliette, boa tarde, estacionamento a critério, chama o Tário Tário. Oceané 6213, ela alinhada, colagem autorizada, piscina 0, vento 1, 0, 0 grau, 049. Falta na hosta. É 6213, vai falar 214, chame agora o controle fazador 120, décima 8. 0, já não, o salto sobrevoo. Aqui o hotel é o golfo mais curto do controle fazador. Controle do cenário 6213. Cenário 6213, contato radar, colagem, submarino do V3, 360, salvo 1. 360, salvo 1. Eu tenho que chamar o Vero. Quero que tenha visão, mantenha visão na escuta do controle do servidor. Confirme o que mantém. Sim, o Vileta tem visão 065, privado sobre uma visão. Entre a linha do litoral na escuta do controle. Tudo a título de informação, informe traz a posição 1 hora, 29 minutos, rumo ao posto, mantendo 090, Embraer 1110. Vai me chamar o que no meu Oscar? Azul 4082, desse mantém 2 mil pés, ajuste de metro 10, 107, autorizado LSF, custa 0. Azul 4082, tráfego 1 a hora, 1,3 milhas, rumo norte, 500 pés, linha do litoral, dos corredores visuais, o tipo para lá, o helicóptero não irá interferir na sua aproximação. Cruzado, Victor Hotel Delta e informe o time sobre o voo. Carajás, Helena. Pronto, 1h23 sudoeste, passando 085 em descida ao 065, o Tito Bernardo Thiago 402. Volta mantendo sem visual a 500 pés. Diferente em julho, decolagem autorizada, pistola 7, vento na 00 graus, 05 nós. 1250, decolada 18, chame a 0, controle Salvador, 120, 18. Controle cordial, boa tarde, eu estou passando o Victor Índia Júlia. Victor Índia Júlia, se mantém, se abre o visual no 6, quando do Rachel nas outras controles. No África, decolador 22, chame o controle Salvador 120, décima 8. Chamar o 208, estima. Na frequência 118, decimal 95. Acho uma dólar, só mais uma.